7 meses, começo nebuloso, com sons surdos, no meio amótico, com seu coração crescente, com sua pele que começa a sentir. Uma mulher protege você com seu corpo, com sua sangue, com sua vida. 7 meses se passaram e a divisão celular tem multiplicado por milhões e milhões. 7 meses se passaram, esse espaço começa a ficar curto. Esse espaço fica curto para quem te dá a vida também. Não vai demorar muito a ver a luz pela primeira vez. Não vai demorar muito para que você emita seu choro e da sua mãe também. Você vê a luz no caminho. Você já sente a ansiedade de sair. Você sente a vida dentro. Você sente seu coração bater. É uma questão de horas para você mudar sua respiração. É uma questão de horas para que sua mãe conozca você. É uma questão de horas para você deixar esse espaço que lhe deu vida e sustento, que lhe deu amor e proteção. Lá fora, muitos esperam por você. Lá fora, virilos e reflexões parecerão estranhos para você. Lá fora, há pelo menos 2 que esperam ver sair você. Você vê a luz no caminho. Você já sente a ansiedade de sair. Você sente a vida dentro. Você sente seu coração bater. Não vai demorar muito a ver a luz pela primeira vez. Não vai demorar muito para que você emita seu choro. Não vai demorar muito e da sua mãe também.